say my name. Roads. When we're going, we don't need roads. Let's put a smile on that face. You're goddamn right. Caçando Dragões de Fogo. Bom dia, telespectador auditivo, seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição de 011. Sim, edição mais uma vez de games e também de cinema, edição meio dúbia. A dupla personalidade, ela é bipolar, ai meu Deus. A edição do Caçando Dragões de Fogo, contando com a presença dele, Diego Uramesh. Showtime, rapaz, e bem-vindos ao Matando Jogo... Matando não, né? Não, não, cara, tu... Caçando Dragões de Fogo! Já era! Você não fez isso não, cara! Fiz, eu fiz! Eu sou maligno, maligno! Caralho, cara, tu... Estamos aqui hoje reunidos pra esse papo nostálgico pra caralho pra mim, pra outros participantes que estão aqui, que o nosso querido Victor vai apresentar, mas eu quero desejar um Feliz Natal, uma ótima Páscoa, sim, sim. E cuidado com os poucos que estão rolando, se você morar no Rio, fudeu, meu irmão! Hoje nós temos a participação do Madruga aqui com a gente também. Ô, Madruga. Alô, Madruga. Madruga. Eu estava no mute, filho da puta. maldito botão. E você só precisa tomar cuidado no Rio se você mora perto do Diego. Então... Então, eu acho que o Madruga deveria receber aquele áudio. Pera aí que meu cachorro tá tossindo aqui. Pera aí. Caralho, meu cachorro tá tossindo. Meu cachorro é foda, cara. O cachorro tosse, velho. Seu cachorro fala tosse. Também. Ainda não, mas eu tô tentando ensinar ele. Mas se você mora... mas pra dar uma zoada no Madruga, você pode botar aquele audiozinho do nosso querido, falecido, saudoso e querido Madruga, o verdadeiro Ramon Valdez. Ó, meu cachorro tossindo, ó. Caralho, mano, é uma corneta, tá ligado? Olha só, ele é foda. Você pode botar aí, por favor, Vitor. Se você não quiser fazer, você é um babaca, claro. Eu mas faço, você pode não fazer, você é auditor. Bote aí aquele áudio. Porra! Do verdadeiro Madruga. Burra! Sim, sim. Na verdade é uma ironia chamar Madruga, que agora são 9h15 da noite, né? Estamos também com a participação dele, que é o novo integrante do Caçando Dragões de Fogo, que é o Reverso. Ai, meu Deus. Sou eu? Reverso. Você não vai fazer aquela piadinha que você fez na gravação cancelada que a gente teve, não? Porque às vezes a gente ri de novo, né? Não sei. Eu não. Ai, cara, eu tenho duas coisas pra falar. Uma é que se eu ficar grilado, eu volto no tempo e mato sua mãe. E a outra é corrigir a frase do Diego, que se você mora no Rio de Janeiro, cara, não é fudeu, é perdeu. É verdade, cara. Justo. Caralho, muito justo. Deixa eu off-topic. Foi exatamente falar pro meu primo aqui agora. Ouvinte, é sério mesmo. Acabaram de soltar meu primo aqui. Não, o cara falou pro teu primo, perdeu, e teu primo falou, fudeu. É aquela velha história, né? Seu primo corintiano, o cara chegou pra roubar ele e falou assim, pá, perdeu, perdeu, perdeu. Aí seu primo falou, não, calma aí, velho, aqui é Corinthians, o cara aqui também, passa o celular, passa tudo. Olá. Eu entendi. Vamos lá, que hoje nós iremos falar sobre adaptações de games para o cinema, cara. Sim, os joguinhos, aqueles nossos queridos joguinhos de videogame, clássicos ou não clássicos, que foram adaptados para o cinema, para live action ou não live action também, se tem alguma animação aqui, se eu não me engano, nessa pauta bonitinha que eu acabei de fazer, e nós iremos gravar a partir de agora sobre o filme. Falou que eu tava aqui, velho. Como valeu, é que não fala, não? Caralho, esqueci de apresentar aqui, você, cara. O iraquiano caralho, também. Que escroto. Eu achei que tu caralho, tinha... Você é um escroto. Você é um escroto do caralho. Caralho, seu ditador. Você é um escroto do caralho, meu irmão. O Kodak tá aí a meia hora tentando falar. Eu achei você é um que babaca, ele... Eu achei que ele tinha saído do Skype, mano. Ele tá aqui caralho, com a gente também, o Kobak. Caralho, Kobak. Eu saí e voltei junto, só moleque. Pra tentar driblar mesmo. Cara. Sério, você deu um drible aí. Eu achei que tinha saído, tinha ficado putinho, tinha saído. Eu vou sair aqui, caralho. Eu saí e fiquei... Koba aqui. Oi. Tamo junto, moleque. Oi. Tô contigo, cara. Eu te apoio em tudo que você fizer, cara. Esse cara é um ditador, cara. Você é um babaca. Bora explodir. Você é moleque, mano. Você não merece esse distintivo CDF no teu peito. Que não. Você é moleque, seu moleque. Você é um moleque, vamos seu moleque. Vamos tomar esse bagulho agora. Vamos lá. Deixa eu pegar minha cerveja aqui. Vamos falar sobre o Mario. Você não vai deixar o Koba. Eu acabei de fazer ele apresentar, caralho. Eu já apresentei caralho, ele. Caralho, não, ele tá reclamando aqui, cara. Eu apresentei sozinho, cara. Caralho, brother, que ditador. Então vou lá, sério. Fica calado, cara, que eu vou apresentar ele, presta atenção. Ó, Vitor, eu tô gravando essa porra. Se você não botar essa porra no áudio, eu vou botar, cara, jogar essa porra no, na fanpage do Zé 40, hein? Eu vou apresentar ele agora. Vou marcar todo mundo nessa porra, hein? Deixa eu apresentar ele, cara. Tá aqui com a gente também, ele, o iraquiano Koba aqui. Ai, meu Deus, Koba aqui. Eu não preciso falar mais nada, todo mundo já do que tava aqui. Muito obrigado, boa noite, amo todo mundo aí, galera, é nóis. É isso aí. Aí eu brigo pelo cara e o cara faz uma apresentação merda dessa, né, cara? Puta que pariu. Essa é a vida. Não, deixa ele de nicho nessa porra. Vamos lá, cronologicamente a gente não vai seguir a cronologia exata, mas o primeiro filme que a gente tem pra falar é o Super Mario Bros. De 1993. Que ótimo. Mario! Ótimo filme. Vi recentemente. Eu vi recentemente, cara. Ah, mas não tô é falando. Primeira coisa, nada. O filme do Mario. Sério mesmo? Tem no meu Instagram, vou botar aqui pra você, vou dar o link pra você no meu Instagram, eu tava vendo o filme do Mario. O problema do filme do Mario, cara, é que eles tentaram fazer um filme do Mario sério, velho. O Mario não é sério, é cartoon, é infantil, mano. O Fer é uma merda, né, cara? Ah, vai tomar... Não. O Super Mario Bros. É de 93, né, cara? Nessa época eu ainda era um girino. Linguagem científica e biológica, eu ainda era um girino, não tinha nascido, mas eu cheguei a ver o filme depois. E como fã de Mario, eu jogo Mario pra caramba, na verdade só os antigos, eu acho o filme um belo num cocô, cara. Que ele é uma péssima adaptação de videogame. Então, sobre o filme do Mario, cara, eu não acho o filme um cocô. Eu acho que como é um filme de Hollywood, ele tentou explicar aquela coisa bizarra que acontece no jogo. É. E, cara, eu gostei pra caralho do... Como é que é o nome dele, do ator? Ele fez até o Papa no filme aí. Bob Hoskins. Ele fez o Mario e o Peach, que fez o Luigi. O Peach é o Leguizamo, cara. O Leguizamo é lenda. Ele é lenda. Ele fez aquele filme merda do fim do mundo, que as plantas atacam as pessoas, que é bizarro. É bizarro. Como é que é, Poderoso? É bizarro, é um filme ridículo, tá ligado? Vemos os demônios no chão, as plantinhas, aí pega, puxa a perna. Mas é esquisito que o CG é mal feito, aí tem uns efeitinhos bizarros, aí vem a plantinha assim, fala... Aí a planta te puxa, te mata, tu chora, morre criança, morre gente, tem sangue, não tem, que é PG-13, não pode ter sangue. Aí é isso aí, é cinema, é vida. Caralho, cara, vou te falar um negócio. O Vitor se transforma com a letra do personagem, cara. É outra pessoa. Mas cara, o Bob Hawks, John Leguizamo, né? Que é o nome, meu, ou Madruga? É isso. Sim, John Leguizamo. Então, cara, o John Leguizamo, eu nem concordo tanto como o Luigi, mas o Bob Hawks é um... Hoskins é o Mario, cara. Eu vejo ele Mario total, cara. Italiano que foi pra pro Novo Mundo, pra América... Se fuder lá, encanador, caralho. Descer pelo cano, né, velho? caralho! Não, nessa cara. Questão eu concordo, cara, mas eu acho que o filme é muito errado nessa questão de tentar levar o filme na seriedade, velho. Você não pode fazer um filme sério do Mario. O Mario é um encanador que tenta salvar uma princesa de tartarugas e monstros e fantasmas. E é muito escroto, cara. Não dá pra fazer um filme sério disso, mano. Inclusive, a gente fez um episódio, olha o Jabá, a gente fez um episódio sobre Super Mario World, o jogo. Se você não viu, tá o link aqui no post. Tchiclin. Que merda! O jogo, não o filme. O jogo, não, merda do caralho, é bom, velho. Mas o filme, ele errou muito nisso. Primeiro que o filme, ele introduziu uma coisa que todo mundo pensa que o Luigi e o Mario são irmãos Mario, não pensa? Sim. Que o sobrenome dele é Mario Mario e Luigi Mario, mas isso é uma mentira que o filme criou, isso nunca existiu. A Nintendo declarou que o Mario e o Luigi não têm sobrenome, eles são simplesmente Mario e Luigi. Não tem sobrenome, o filme inventou essa merda, de onde, não sei... Como que o cara vai chamar Mario Mario, velho? Qual o sentido disso? É o sobrenome do cara, cara! Mas Mario Mario, você vai chamar Diego Diego, é isso agora. Seu nome é Diego Diego agora. Qual o problema? Qual é? Você tá com preconceito com o meu nome? Porra, não existe isso, mano. O tamanho é RPG, entendeu? Quem disse que o pai deles não era gago? Quando foi... Porra, aí! Madruga tá aí, cara. Mas aí, no caso, o nome dele tinha que ser Mamário. Nossa, Mamário. Mamário. Caralho, que merda, cara. Oh, e Luluide. Então, se ele fosse gago, não, mas se o pai dele fosse gago, não faz sentido o irmão dele chamar Luigi Mario, então. Não, cara, é um sobrenome. Tipo assim. É, pera aí que meu cachorro tá latindo. Cala a boca, Jake. Cala a boca. Obrigado. Então, não é uma questão de. Pô, tem muito. Cala a boca, viado. Tô contigo, cala a boca, porra. Então, não é uma questão do cara ser gago. Pô, tem muitos nomes aí, por exemplo, nome composto. Vitor Rafael. Rafael é nome, não é sobrenome. É nome composto. Ah, você quer. Pô, tu vê o Dom Pedro. Pedro, isso. João, Rafael, Miguel, Joaquim, José da Silva, Xavier e por aí vai. Cara, é nome, cara. A Nintendo, assim como Masami Kurumada e o George Lucas, eles não sabem porra nenhuma das coisas que eles criaram. A Nintendo tá aí se fudendo, tentando fazer alguma coisa do nicho que eles criaram. Fazendo jogo com gráfico Mario, do Play 2, do né? Celta. Cara, você não pode levar em consideração o que a Nintendo faz em relação a Mario. Ô Diego. Pra me xingar agora. Sabe o que não podemos levar em consideração? Você defendeu o filme do Mario, cara! Cara, mas o filme do Mario é ruim, cara! O filme do Mario é muito ruim, cara. Não é bom nunca, mano. Nunca. Caralho, vocês estão malucos. Vocês estão entendendo a... O Bowser entra num balde de ferro e a cabeça dele vira um dinossauro, que não é. O Bowser é uma tartaruga. O Yoshi é um Velociraptor. O Yoshi é um Velociraptor. Olha só, vocês estão com a cabeça muito escrota. Com o pensamento muito escroto. Olha só, o Kuba que só entra pra pensar besteira, né, velho? Ele fica calado aqui, ele entra pra falar. Presta atenção no que eu tô falando. Caralho, eles têm um Super Mario Bros. Uma franquia faz puta sucesso. Pô, o que é essa franquia? Pô, encanadores que lutam contra tartarugas. E tem o Rei Tartaruga. Uma franquia de merda, mas faz sucesso. Cara, o que a gente pode fazer aqui? Pô, nada, pode... não faz. Não, calma, faz, caralho, velho. Fazer um filme falar, de... Não dá pra fazer isso, encanador. Não tô deixando eu falar, caralho. Fala então, vai. A gente bota encanadores em Nova York. Por quê? Porque Nova York é a capital do mundo. E o que a gente faz com esses encanadores? Pô, acho que é um problema pra eles. Qual é esse problema? Ah, um meteoro caiu na Terra. E esse meteoro tinha propriedades que dividiam dimensões, cara. Que olha merda, que legal. Velho. Não é merda, cara. Compra, caralho, peraí. Cara, olha só, uma vez, eu não vou fazer jabá aqui, mas uma vez eu gravei um podcast com o nosso Roberto. Jabá, mas já fazendo, né? Não, vou falar, se você quiser deixar eu fazer jabá, eu faço jabá, mas se você quiser. Mas enfim, eu gravei um podcast com o Reverso, que o Reverso falou que ele comprou o Dragon Ball GT. Ele entendeu a proposta e comprou. Então, Reverso, vai tomar no seu cu? Porque você não é homem de falar negócio de comprar aqui nessa porra que Dragon Ball GT é uma merda. Então, eu comprei... Ele joga LOL. Não, mas isso aí... enfim. Mas eu comprei a ideia do Super Mario Bros, cara. Sabe por que você comprou? Porque você não joga Mario, você não conhece. Nós temos uma lista de uns 15 filmes pra falar. O Mario é o único que eu não engulo, cara. Ah, que isso, cara? Não, cara. Tá vendo como é que as duas... Não, cara. Pô, deixa eu só botar o meu parêntese aqui no Mario. É. Eu sei que vocês querem ir pra outro lugar. Mas, cara, o Mario é isso, cara. É você passar aquela maluquice, aquela coisa retardada japonesa, porque japonês é escroto e retardado, pro mundo real. Pô, não foi, dá, não, cara. Essa é a questão. Não, não dá pra não passar isso pro mundo real, cara. Se não, é pra fazer não, merda, não faz. Tem um filme, cara. E quem diz que é Bob Ross que ganhou... Cara, o Bob Ross ganhou uns Oscar, caralho. Caralho, e aí, mano? Todo mundo ganha Oscar, velho. Oscar é uma mentira que existe. Opa, só Leonardo DiCaprio não ganha Oscar. É. Brad Pitt não ganha Oscar. Ah, mas Brad aí... Ganhou. Brad Pitt, coitado. Mas Brad é marcação, ganhou, né? Não, o Leonardo DiCaprio é marcação. O Nicolas Cage ganhando do Oscar, ele é foda. Nossa, não é parâmetro, né? Eu só acho que tem uma... Que vocês estão esquecendo um ponto muito importante sobre esse filme. Madruga, por favor. Que, na verdade, cara, o filme devia ser estrelado pelo Ron Jeremy, cara, que é o Mario que vale. É, na verdade, eles iam chamar o... Como é que é o nome daquele cara que fez o Pinguim no Tim Burton também? O anão. Danny DeVito. Ele recusou o papel, porque ele leu o roteiro e recusou, pra vocês terem uma noção. Pro Danny DeVito recusar, cara, um papel. Pro Danny DeVito que faz só anão, em filme de comédia com o Arnold Schwarzenegger passando sessão da tarde. Recusar um papel, o filme tem que ser muito bosta, cara. Pro cara que fez Pinguim recusar Mario. Ah, pera aí. Não vão falar do mal do filme do Tim Burton, né? Mas não do filme, mas do Pinguim. Deixa pra outro cast. Vou dar tapa na cara de um de vocês. Deixa pra outro cast a gente falar mal do filme do Pinguim, beleza? Cara, o Dennis Hopper fez o Copa! Cara, pau no cu de todo mundo! Ele é bom ator, cara, mas é muito merda ele de Copa no filme. Cara, mas ele fez o... Caralho, ele fez o Dennis... O Dennis Hopper fez o Copa porque ele gostou do roteiro, cara. Roteiro é bom, cara. Vocês que são babacas não entendem o roteiro. Não, cara. Se eu chamar o estudante de história comunista, ele vai entender o roteiro, cara. Daqui a pouco tu tá falando que dá porque pra fazer um live... Porque ele é comunistinha. Daqui a pouco tu tá falando que dá pra fazer um live action do Sonic. É por isso que o Diego defende o filme do Mario. Porque não tem uma merda no filme do Sonic. É, aí ele ia ver a merda mal que iam tá fazendo, tá ligado? Ué, cara, eu gosto do filme do Mario, cara. Caralho, vocês viram aí o link que eu mandei do Instagram? Infelizmente. A gente viu, você tava assistindo, cara, e gravou. É. Esse filme é foda, cara. Vocês estão malucos. Já subiu pro nível de cara, foda. Tu tinha falado que era foda, bom. Foda é meu pau na pepeca. Vamos pro próximo filme. Caralho, calma aí. Eu sei que isso não vai pro lá. Mas, caralho, Glei. Caralho, isso é mágico! Não, cara! Foda, cara! O cogumelo, a bomba, ele entra, cara, num portal. É tudo muito foda, tem uma parte do filme que ele entra num portal e ele acha um cogumelo no chão e ele come. Tem outra coisa, ele... O jogo do Mario é o quê, caralho? Tá, mas isso não dá pra colocar um cara comendo um cogumelo no filme, o que você vai pensar, porra? E outra coisa... O cara é um drogado, filho da puta. É, e outra coisa... O Mario é isso mesmo, cara. Olha o cogumelo aqui, hein, porra! E outra coisa, deixa eu falar. O que faz o Mario ficar com o poder da roupa de fogo? Ah, flor. Ele pega a estrela e fica com a roupa de fogo. Os caras não sabem do próprio jogo que eles estão fazendo o filme. Deram o power-up errado pro Mario. Ele pega uma estrela e fica com o poder da roupa de fogo. Que merda, velho. Get over here! Luigi, help me! Vamos lá, eu vi o filme, não tenho certeza dessa cena. Cara, eu gosto desse filme, vocês estão de sacanagem comigo, vocês não gostam desse filme, é cara. Muito ruim, cara. Muito ruim. O único contraponto que eu tenho sobre o filme é que é um filme muito dark pro que era o Super Mario. Também. Super Mario é muito colorido. Super Mario é essa porra, essa modinha gay de botar foto colorida no perfil. Sonic é preto e branco, né? O Sonic é dark, né? Não, jogo do Mickey, preto e branco, né? O Sonic é Arkham Knight perto do Sonic, tá, pô. O Sonic é o rei dos gays, porque ele pega todas as cores e fica amarelo. Ele fica, caralho, correndo atrás de anel. O Sonic fica o jogo inteiro correndo atrás de anel? E tu vem falar de verdade comigo? Cara, vocês estão me atacando, por motivo algum. Não, você gosta do filme do Mario. O que eu tô falando, você pode voltar, se o Vitor quiser, claro, se não quiser eu tenho aqui o áudio pra comprovar. Eu falei o seguinte, a única coisa que eu não gostei do filme do Mario é aquele lance dark que tem no filme. Eles criaram o termo, o jogo é um pouco muito mais... Ai, caralho. High five. Ah, Vitor, vai lá. High five. Fala, o filme do Mario é foda, tá? Diferente do jogo. Subiu pro nível foda, então, né? Nossa, Rafa. Vou publicar amanhã, eu vou assistir de novo, vou publicar amanhã no meu Facebook. Ô, Rafa, você falou que o filme do Mario é ruim, cara. Ruim é os filmes do Ebol. O do Mario não chega nem perto. Vamos pro próximo da lista. Do Mario é bom, porra! A gente vai agarrar nisso uma hora, melhor fui pro próximo, que é Street Fighter, de 94. Nossa, cara! Aí todo mundo tem que concordar que é muito merda. Colocar o Van Damme de vilão de qualquer filme. Errou! Não tem como, cara. Peraí, Rush. Van Damme de vilão? Ele não é o vilão do Street Fighter, aquele que tem a boininha, a boinazinha, tá ligado? Assistiu legal. Eu não lembro dessa porra desse filme, cara, ele não é o vilão. Cara, o Van Damme é o Gaio. Peraí, é o Gaio! Eu achava que ele era o... Eu achava que ele era aquele cara que usa um... Aquele do Street Fighter. O Bison, cara! Eu achei que ele era ele. Tá, velho? Eu não tenho memória nenhuma desse filme de cena, velho. Get over here! Mas eu pensava que ele fazia ele, porque é o seguinte, ele usava um bonézinho por cima, então qualquer pessoa podia fazer ele. Era só ele ser um cara forte, cara. E usava um boné, eu não sabia que ele era o Gaio. É pior ainda, né? Porque o Gaio é alto, né? O Gaio dos personagens do Street Fighter, ele é um dos personagens mais altos que tem. O Gaio? Cara, Gaio é só baixinho, colocar uma coisa fortinho? Mas ele é alto e parrudo. O Van Damme tem 1,50m, porra. E aí você vai colocar o cara pra... Caralho, é o Gaio, caralho. Cara, o Van Damme é o perfeito personagem do Gaio. É, exatamente. É o único personagem legal do filme, porra. Eu só lembro que eles fizeram com o Blanca nesse filme. Deixa eu falar só um minuto, por favor. O Zangief ficou idêntico. Ficou pra caralho. Visualmente. Olá. Mas ele não é um mongolzão retardado assim, que ele é no filme. O que quer falar? Diga. Eu quero falar uma coisinha, cara. É, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, eu acho que até o Victor deveria colocar essa musiquinha no bagulho, que é o tema do Gaio do Street Fighter, meu Deus do céu. Essa música é sensacional, cara. Supõe isso, velho. Gente, nossa, velho. Deixa eu expor a minha opinião, então, em relação ao filme. O filme é uma merda, a história é uma merda. Mas, aqui no Rio nós chamamos de Guile, que a gente não sabia pronunciar em inglês. Então, o Van Damme como Guile ou Gaio é 100% ok. É exatamente a parte que eu realmente acho que a caracterização do personagem foi excelente, a escolha do cast foi excelente. Na época, eu achava que quem teria que ser o Ryu era o Jack Chan. O Ryu teria que ser o Jack Chan. O Jack Chan tinha que ser o Shen, cara. Tinha. Uma coisa que eu achei ruim é porque eu não imaginava o Ryu japonês, né? Porque no jogo não dava pra saber que ele era japonês. É, no jogo ele não é japonês, não. Ele tem a roupinha... Ele só não tem o biotipo de japonês. Porque ele tem roupa branca e faixa vermelha na cabeça, mas ele não tem rosto de japonês. Sim. E aí eu achei muito estranho, velho, se ele ser um japinha. Assim, continuando aqui, desculpa te interromper, ô Vitor. É, em relação ao Zangief, que o Madruga comentou, excelente, confecção do personagem perfeita. Visualmente. E também devo dizer a Cammy, cara. Não. Muita roupa. Apesar dela estar com calças. Muita roupa pra caralho. Muita roupa, sim. A história do Street Fighter é uma merda, né, cara? É uma merda. O problema... O filme é exatamente o que eu queria quando eu era criança, tá ligado? Tipo, os caras na tela. Porque pra história mesmo eu caguei, cara. O problema pra mim é o que eles fizeram com o Blanca, velho. Vocês viram o que eles fizeram com o Blanca? Transformaram ele o Capitão América do Inferno. Eu caguei pro Blanca. Cagou pro Blanca porque o Blanca é o único personagem brasileiro da história dos videogames. Respeita o cara, velho. Eu vi esse filme, não vi no cinema, mas eu vi esse filme em VHS no lançamento. Eu tive que reservar a fita. A única coisa que me incomodou o filme todo foi o Ryu e o Ken não serem os principais. Sim. Porque o Van Damme era o Gaio, né? E o Ryu também é ridículo, né? Até no desenho americano, cara, Street Fighter, o Gaio é o principal, não o Ryu e o Ken. Não, Madruga, você é do Ryu, fala Guile, porra. Eu também falava Guile, é que eu não jogava quando era pequeno e eu fiquei. Que babaca. Eu sempre preferi ter King of Fighter. Por isso que eu comecei a gostar de Street Fighter pelo desenho do SBT, aquele Street Fighter Victory. E lá eles falavam sim. Gaio. Então, pra mim, desde pequeno é Gaio por causa do desenho, não por causa do fliperama. Sim. Ô, Diego, dá uma olhada nesse blank aí e fala alguma coisa. Não, cara, vocês estão falando... É só uma coisa, vocês estão falando do Blanca. Uma das piores coisas que fizeram foi o que o pessoal chamava de Macumba, que agora fugiu o nome. O Dalsim, cara. Dalsim, isso. Cara, o Dalsim, ele era branco. Ele virou o Dalsim depois que explodiu o bagulho. Ele ficou careca do nada, assim, gratuitamente, por causa de uma explosão, velho. Do que nada, merda, velho. É o câncer, pô, da radiação, velho. Ele era o doutor que cuidava do Blanca lá. Fazia o Blanca. E ele tem uma cara de que tá... Que dó dele, velho. Olha pra ele tem uma carinha de... Aí explodiu o bagulho e ele ficou preto e careca, cara. Cara, esse Blanca é bizarro, velho. Ele tem um cabelo muito escroto, cara. Parece minha irmã quando faz escova. É igual aquele perfil. Parece minha irmã quando faz escova, tá ligado? Aí fica pro lado assim, mas... Nossa, velho. É muito escroto. Tá massa. E o Honda e o Balrog, que era cameraman da Chulim, que era repórter. O Honda era havaiano, cara. O Honda era havaiano, cara. Que merda, cara. É muito ruim esse filme. Gente. Só fazer uma parte aqui. Do nosso querido Dalsim. Dalsim não era aquele cara do Transformers? Hã? O cara que... Não é não? É bem parecido, inclusive. Não, cara. O Agente 7? Isso, não é não? Não. Cara, na minha cabeça parece que sim. Parece, mas não é o mesmo ator. Também. Não é o mesmo ator. Parece, mas não é não. Antes fosse, né? Porque ele é melhor ator do que esse cara. Apesar dele ser muito exagerado e expressivo demais. A ideia é excelente, cara. A ideia é excelente. O Blanca é o Carlos... O Carlos, o brasileiro, que tem a bandeira do Brasil de cabeça pra baixo, da ONU, e ele é raptado, e ele começa a ver coisas de maléficas e fica verde. Ele começa a ver vídeos do Afeganistão, os libaneses matando as pessoas. Caralho, é muito aí merda. Aí o Dalsim, que é um cientista. Nossa, caralho, velho. Cientista! Cara, eu sempre achei que o Dalsim, ele tinha esses poderes loucos, porque ele é aqueles hindu maluco, tá mas ligado? É isso, velho. Mas sobrenatural. Ele é isso, né? Pô, velho, mas o cara pegou os poderes... Vai tomar cu. Ele foi preso, tava tentando botar um pouco de amor no Blanca, por isso que ele tem as paradas muito loucas lá. Cara, esse filme é muito merda, cara. Muito merda. Ele tem explosão, ele fica moreno, careca, com as paradas do... Assim, o que seria que... Caiu sangue pra formar aquelas marcas vermelhas. Exatamente. É. Caralho, que merda. E ele tinha umas correntes amarradas no pescoço e ficou isso. Como se fossem os pingentes dele de voodoo. Isso. Pingente de caveira virou... Porque aqueles pingentes de caveira eram as crianças que morriam na vila do Dalsim, na história do jogo. Ele pegava aquelas caveiras e fazia um colar, né? Nossa, estragaram até isso, que é legal, né, velho? Isso era legal no personagem, eles conseguiram estragar. Não, e o Sagat, cara? Nossa. Não, Sagat não, peraí. Primeiro a gente tem que falar da Chun-Li, cara. A repórter que segundo o nosso querido, é um bom ator pra caralho. Nosso querido Raul Júlia nunca... abre aspas. Nunca deu um soco desde que chegou aqui. Caralho, a mina era uma puta de uma lutadora do caralho. Virou repórter só pra se vingar. E o cara sabia dessa porra, cara. É muito escroto, cara. E esse filme é tão ridículo que ele passava na sessão da tarde, cara. Um filme passar na sessão da tarde tem que ser muito merda. Cinema em casa, cara. Na minha época passou na sessão da tarde. Mas respeito, cinema em casa é... Cinema em casa, né? Passava Chuck no cinema em casa. Mas eu só tenho... A última coisa que eu tenho que falar sobre esse filme é... Bom dia, Xadalu! Vamos pro próximo da lista, que também é Street Fighter The Legend of Chun-Li. Legend of Chun-Li. A gente já pode passar pro próximo. Eu só tenho uma pequena história a falar sobre isso. Estava eu na minha casa e de repente recebi o DVD de Legend of Chun-Li. Falei, caralho, a Christian Kroeg, que é a atriz Christian Kroeg. É isso. Kroeg. Brock, que fez a Chun-Li, é, pô, ela era a Lana do Smallville. Pô, quem me conhece sabe que eu amo Smallville pra caralho. Pelo menos até a segunda temporada. Dawson's Creek. Então... Eu vi então, tudo. Fui assistir lá o Legends of Li. É isso aí. Legend of Chun-Li. Obrigado, Maduro. Assisti o filme e falei, porra, esse filme é uma merda. Fui, na época do Orkut, fui fazer um comentário. Cara, esse filme é uma merda, tal, não sei o quê. Fiz um tópico, pô, esse filme é uma merda, caralho, não sei o quê. Me excluíram da comunidade. E eu fiquei puto, não porque me excluíram da comunidade, é porque eu não tinha como tirar o meu nome de lá, porque as comunidades apareciam ali no canto superior direito, não minto, no canto inferior direito, as comunidades que você participava. E como eu fui excluído de lá, fui banido, eu não conseguia tirar aquela parada dali. Eu fiquei muito puto com esse filme por causa disso. Só por causa disso? Merda, hein? É cristal. Só por causa disso. O problema do filme é que o outro filme do Street Fighter, apesar dele ser horrível, ele ainda tem, entre aspas, um nível de zoeira, porque ele não se leva a sério, né? Apesar dele ser muito ruim. Não, esse filme, ele se leva a sério, mas ele não é tratado como um filme sério. Ele não tem essa coisa pesada de um filme sério. E esse filme tentou ser sério, da Chun-Li, e ficou muito chato. Ficou um filme chato demais, cara. Muito chato o filme. Tá sono. Cara, o filme é... A única coisa que vale desse filme é a Chun-Li tentando seduzir a menina que é alérgica. Só isso. Eu achei que ia rolar um colação de velcro, mas não rolou. Tu achou que ia rolar um cisne negro ali, né? Tá, sabe qual é que é? Ia rolar uma tesourada, uma brigando. Que delícia, cara! Uma lambida no carpete. Mas é isso que a gente tem pra falar da Chun-Li, né? Porque a gente não vai ficar falando dessa porcaria aqui, né, velho? Eu nem vi, cara. Eu acho que a gente citou só pra falar que era a Lana que fazia Smallville. É, exatamente. Já é suficiente, né? Get over here! Próxima da sequência do ano de 1994. Na verdade, não é cronológico isso que a gente tá fazendo, né? Mas é o Double Dragon. Quem chegou a ver esse filme? Eu vi muito esse filme. Caralho, nunca vi essa porra. Eu vi umas 3 vezes e esse sim era na sessão da tarde. Eu vi esse filme em VHS. Kobach e Vitor agora, o que é VHS? Eu tenho um VHS aqui agora, se você quiser te mandar uma foto. O Vitor, a mãe dele, já falei isso no CDF, já falei também no Z40. A mãe do Vitor é foda. Que o Vitor, ele tem metade da nossa idade, Lucas, não sei do Madruga, Madruga deve ser um ancião, que ninguém sabe a cara dele, o nome dele, nem a idade dele. Mas a mãe do Vitor fez ele assistir Senhor dos Anéis, De Volta pro Futuro. Mas o que, Vitor? Exterminador do Futuro. O Vitor, ele foi muito bem criado. Isso. Muito mais bem feito. Então, o Koba aqui é um merda. O Koba aqui tá aí. Tá aí porque ele é o melhor amigo do Vitor. Vamos lá. Double Dragon, qual era a história do filme pra vocês que já assistiram? Eu que não lembro a história. Não lembro do filme. Double Dragon era um jogo seguinte. Rapidamente, um disclaimer aqui. Double Dragon era um jogo tipo Street of Rage, quem jogou no Mega Drive, ou então tipo Capitão Comando. Era um jogo de fase que você ia batendo nos inimigos. Final Fight, excelente também. É, você ia batendo nos inimigos e você enfrentava o chefão e você terminava no último boss. Teve um filme baseado nesse jogo, que tinha o lance dos medalhões e tal. A ideia do filme era o seguinte, existia o Billy e o Jimmy, que era o Player 1 e o Player 2, e no filme eles eram, se eu não me engano, eles eram treinados por um cara, e o cara deu os medalhões pra eles, e tinha um cara... Não, minto, desculpa. É, eles eram treinados por um cara, mas sabiam do poder do medalhão. Aí um deles tinha um medalhão, e tinha um cara maligno que tinha o poder do medalhão... O cara maligno não, era Robert Patrick. Era o cara maligno, era o Robert Patrick. Sério? Fazendo Coca-Chuco, o nome do cara, respeite. Qual é o nome dele? Coca-Chuco. Caralho. Caralho, não tem como respeitar. Não, esse daí você tem que respeitar porque ele tinha o cabelo tipo pidioto, pra cima. Caralho, o Robert Patrick é muito merda, né, cara? Cara, o Robert Patrick... O Robert Patrick fez uma coisa boa na vida dele, que foi fazer o Exterminador do Futuro, cara. Que ele fez o vilão do segundo filme. O resto é só papel zoado, cara. Ele é péssimo ator, cara. Ele só consegue fazer um robô. É o único personagem que dá certo ele fazer um robô. Foi o quê? Ele foi pro Arquivo X também. Foi? Sim. Aquele perdido no espaço. Caralho, também, explodiu cara. Minha cabeça agora. Agora que eu assimilei o nome da pessoa. Ele é o T-1000, cara. Ele tá no Double Dragon, cara. É, cara. Puta que me pariu. Ele é muito merda, caralho, cara. Caralho. É um chapado, famoso Paquito. Caralho, cara. Por isso que ele correu daquele jeito. A corrida dele de T-1000 é sensacional, cara. É. Mas, foda. Cara, vou te falar. O nosso querido Oxuco, né? Como era o nome? É isso Koga, mesmo? Koga Xuco. Cara, meu cachorro tá dormindo em pé, viado. Que foda. What? Tira foto disso aí, caralho. Tira foto disso aí agora. Não, eu tô sem celular. Ele tá muito foda. Ah, aí, então é Não, é sério mesmo. Eu vou ligar o bicão e mostrar pra vocês. Aí, cara, o personagem dele é muito foda, porque ele é tipo aquele vilão de game mesmo. Vilão que manda a galera pra lutar com os caras vão vencer. Ele sabe que os caras vão vencer aquele desafio pra no final enfrentar ele mais fortalecido. Isso é legal, porque apesar do filme não ser bom, ele tem essa parada de game. Apesar de ter o apesar do filme não ser bom, eu gosto. É isso que você tá querendo dizer, né? Eu gosto, cara. É, eu gosto, cara. Eu gosto. Mas esse filme é muito bom, cara. E tem até o Abobo, cara. O Abobo ficou gigante de tanto comer espinafre, cara. Exato. Aí eu me divertia muito vendo esse filme, cara. É muito bom, cara. E é bom que no final eles ainda têm o uniforme jogo, tá ligado? Isso, a roupa vermelha e azul ainda. Sim, sim. Esse filme, ele deu margem pro novo jogo, que era o jogo de fight, luta contra, que é excelente. É um dos melhores então, jogos. Ainda tem fight. O carro que você pegava na fase, às vezes, pra poder atropelar os carinha, lembra? Cara, esse filme, pra referência de jogo, ele é muito legal, cara. É, esse aí era no. Esse ali tinha referência do jogo de beat'em up. Mas tinha um jogo de luta pra Neo Geo, que foi baseado no filme. No filme, isso mesmo. Sim, do Flipper. Então, né? Tinha até um cenário do Flipperama que ficava passando clipes do jogo. Cara, isso, filme, daquela. Como é que é? Ana? Acho que é Ana. É, isso. Da Lourinha. Que tinha um clipe dela virando de quatro no meio do treinamento. Bom, que beleza. Que isso, hein, cara? Qual cara assistiu? Qual que é o nome do filme? Caralho! Qual que é o nome do filme? Pera aí, deixa eu só entrar no Google aqui. Deixa eu só entrar no Google aqui rapidão. Deixa eu digitar aqui. Double Dragon. Agora eu vou desafiar o editor. Ele vai agora botar a música em cima da minha voz. Mentira! Quem jogou lembra. Tua mãe tá em casa, cara? Meu Deus. Ela sabe o filho que ela tem que faz esse tipo de coisa. Vamos pra nossa sequência aqui. Coitado, mal sabe ele que ele tem demência. Que loucura, cara! Mortal Kombat de 95. O melhor filme de adaptação do games do mundo! Na sua opinião. Depois falei que lançou a melhor trilha sonora do mundo. Mortal Kombat! E depois o detalhe que o meu cabelo hoje está igual ao do Liu Kang daquela época. Jorge Sucalo. Eu assisti o primeiro filme recentemente, ele é bom, cara. Bom filme. Sim. O primeiro. Só tenho uma coisa a comentar. Naquele CDF de Mortal Kombat, você falou merda do filme do Mortal Kombat, que você citou aquela merda. Eu falei do segundo filme, não do primeiro. Sim, mas você falou que o segundo filme era o primeiro, seu merda. É, cara, isso é um problema de cronologia que acontece na vida das pessoas. O ser humano erra, entendeu? Não, cara, se você... Cara, olha só, cara. Deleta e faz outro. Caralho. Se você... difusor de opiniões... você tem que falar a parada certa, cara. Você não pode chegar pro teu público e falar que Mortal Kombat 2 é Mortal Kombat 1, porque Mortal Kombat 2 é uma merda. É mesmo, viu? Mas vamos falar do primeiro filme, que a história do primeiro filme é legal, cara. Porque... Ih, é o... fugiu. Não, a história do primeiro filme é o que acontece no jogo, só que no jogo não era bem dito isso, né? No jogo era bem curtinho. E aí é os deuses, aí eles têm aquele acordo dos deuses e na verdade... Qual que é o nome do vilão mesmo, cara? Eu esqueço o nome desses personagens. É Shung ou Shao Kahn? Shao Kahn, Shao Kahn. O Shao Kahn... É o Shao Kahn. Aí o Shao Kahn... É porque o Shang Tsung, ele destaca muito, né, no filme. O Shao Kahn, na real, ele tenta... Ele... É, mandando aquele... Sua alma é minha. Sua alma é minha. O Shao Kahn, ele tem que... De tempos em tempos, não lembro o tempo exatamente, ele invade a Terra pra tentar conquistar ela. E aí eles fizeram um acordo onde o Raiden reúne os guerreiros dele pra defender a Terra. Dos guerreiros do Shao Kahn. Ele, cada um reúne seus campeões e eles um defende, né? Um luta contra o outro, quem vencer fica. Se o Raiden, se os guerreiros do Raiden vencerem, ele continua defendendo a Terra e o... Shao Kahn fica um tempo sem poder invadir. Se o Shao Kahn vencer, ele invade a Terra. Só que ele meio que infringe essa lei, né? Mortal Kombat X é a mesma história. No começo tem uma introduçãozinha que fala isso. É, o Diego conhece o meu hype, o tanto que ele é filho da puta com essas coisas. Ô, Diego, cara, você tinha que ver como é que eu ficava quando eu via Scorpion Sub-Zero, cara. Eu ficava maluco vendo aqueles ninjas. Mas caralho! No primeiro filme eles são até legais, cara. As cenas são, de luta também são legais. Eles são bem caracterizados, cara. Eu curtia pra caralho. Primeiro filme, né? É, parece que tu tá vendo o jogo realmente, cara. É muito bem feito esse filme. Ô Lucas. Eu? Você que gostou do design do Scorpion, do Sub-Zero, você já viu, velho? Aquele crossover que tem do Ranger branco com o Scorpion do... Nossa, cara, esse vídeo é foda pra caralho. Link tá aqui no post. Link tá aqui no post. Pra quem não viu, o link tá aqui no post, tá? É do Super Power Beatdown, foda demais. Não temos como falar do filme que tem Christopher Lambert como Raiden. Foda. E o Kerry Hiroyuki Tagawa como Shang Tsung, cara. Foda. A única coisa que eu não gosto é do Raiden ter cabelo grande, que o Raiden nunca teve cabelo grande, cara. Ah, mas é legal, cara. É legal, mas ele tem mó cabelão de rock'n'roll, Axl Rose, não, tá ligado? Não. E ele não tem esse cabelo, cara, no jogo. Ele tem um chapéu, ele tem um chapéu de ninja. Você não sabe se ele tem um cabelo grande ou pequeno. Ninguém mostra ele sem aquela touquinha dele. Não, chapéu de ninja não, ele tem chapéu de fazendeiro chinês. De plantador de arroz. Gente, rapidinho. O Koba que ia começar a falar sobre o Ranger Branco contra o Scorpion, né? Já falou. Então... O que ele falou? Só pra ter uma... Eu quero discutir sobre isso. Não, ele, cara, lembrou do vídeo. O design de Scorpion. O design dele lá. Então, é um videozinho. Ah, tá. O design é bom. Aquele vídeo é uma mentira inacreditável. Na verdade, tem duas versões, né? Cara, aquilo lá é só pra ser legal, só. É, porque o cara, o próprio Tommy merda... Ah, eu sabia! Eu sabia! O Diego detesta o Tommy. Diego odeia o Frank. Cara, deteste. Diego. Jason Frank. Isso. É um merda. Merda é aquele Power Ranger gordo, vermelho do caralho. Cara, ele é o Jason, cara. Ele é o Jason. Olha só. É que o Diego se reconhece nele. Exato. Olha só, vai tomar no com Madruga. Eu me reconheço pra caralho. Ah, essa mãe aí denunciou, tá, viu, fera? Tá o fã tá vindo. Não, mas agora, sério, eu posso contar meu trauma? Diga. Vou contar meu trauma pra não prejudicar a edição. Mas, cara, não, agora é sério, cara. Nem o vermelho venceria o Scorpion numa luta justa. É porque o ator tava lá. Não, cara, tem duas versões. Caralho, não é isso, mano. Eles decidem um tema e colocam a votação a público. É o público quem decide quem ganha, cara. O público decide quem ganha. É o público que escolheu. E quem ganha é o Ranger fodasticamente foda. Na verdade, tem duas versões. Tem uma versão que o Ranger Verde ganha e tem a versão que o Scorpion ganha. Que eles gravam as duas versões e colocam a votação do público. É o Ranger Branco. Parece que nunca viu você decidir da Globo, cara. Porra. É tipo isso. Cara, é tipo o Jason Todd morrer, né, cara? É, exato. A gente vai mesmo falar disso. Então, não, assim, não rola. Não, agora é sério, não, sério mesmo, cara. Um Power Ranger, do que a gente conhece, ele não venceria o Scorpion, porque o Scorpion é puro mal, cara. Os corpos do... Não, é bolado, não viu, cara. Ele, ele arranca garganta. Depende do Scorpion, cara. Depende do Scorpion. Tem Scorpions bons. Você já leu HQ do Mortal Kombat? Não depende. O Scorpion não, é sempre bom. Não, e tem outra também, cara. O Power Rangers é mágico, mano. Agora. O Scorpion... Power Rangers não é mágico. Peraí. Power Rangers não é mágico nessa porra. Power Ranger não é mágico. Ah, não. O cara pega um celular, aperta um celular, e aí ele aperta ali, digita o DDD da 31 dele lá no celular, liga pro 190, e vem uma roupa de colã que sai prata quando alguém dá um soco nele. Não é magia isso, não. É o quê? É tecnologia, essa porra. Gritou. Então, a porra do anel do Flash é o quê? É igual o Lion Man, cara. Ele é uma dádiva dos ninjas. Caralho. Não, a porra do anel do Flash é o quê? Do Flash? É tecnológico, porque porra, ele solta então, a roupa dele. Mas na verdade não tem nada a ver. O anel do Flash, ele solta a roupa no meio do ar, ele veste ela e ninguém vê. Não surge nada, nenhuma coisa do nada. Você sabe o que acontece com os relógios do Changemon? Confundiu, Didi. É a mesma merda, né? Oi, ó. Deixa eu colocar uma coisa aqui, cara. Não, qual vai falar? Não. Depois, né, cara? Agora quero relaxar. Desculpa. Muito obrigado. É o seguinte. O maluco aí, o Vitor, falou que existem vários Scorpions. Você já leu o Mortal Kombat? Ó, velho, o Scorpion, ele é a versão do Hanzo Hazashi, que é o líder lá do Lin Kuei, é endemoniado pelo Quan Chi lá do Capiroto, pra não sei o que lá, tá ligado? Não é o Scorpion é diferente do Hanzo, é tipo Majin Buu, tá ligado? O Majin Buu tem a parte boa, a parte mal, aí os dois juntos, tá ligado, né, velho? Uhum. Então, tipo, o Scorpion é mal, é puto mal, igual o Diego falou. Quem é bom é o Hanzo, velho, é o ele cara, velho. Ele é mal como pica-pau. Sim. Mas, cara, o Koba, que você tá estirando isso baseado no, nos novos jogos, né? Na HQ. Não, na HQ. Ah, na HQ. Mas, cara, falando em novos jogos, o melhor filme do Mortal Kombat é o Mortal Kombat 10, né, cara? O 9, no caso. Ah, é ótimo. É. Cara, aquela história é muito foda, velho. A história é muito foda mesmo. A história do jogo, Assim, não, o CGI, ótimo, CGA... É quase um filme pra você. Você joga um filme. É a mesma coisa que fizeram com Injustice. É, exatamente. Então, Injustice, cara, é ruim, né, cara? Vamos lá. Injustice é ruim pra caralho. Injustice eu é curti, fraquinha. Cara, a história é meio fraquinha. A história é bem fraquinha. Ah, cara, eu gostei, cara. Eu gostei. A história é bosta, assim. Mas eu gosto do gameplay do jogo em si. É bom, menos a história. Não, não. Tanto que o Mortal Kombat, o Injustice pegou coisa do Mortal Kombat, e o Mortal Kombat depois pegou coisa do Injustice, né, que é aquela coisa ter... É o que eu não entendo, cara, como é que você tem uma coisa boa e aí você consegue cagar nela pra fazer uma coisa depois, sabe? Mas vamos falar do filme? Vamos. Get over here! A gente teve esse filme do Mortal Kombat, que fez bastante sucesso, e a sequência dele é o maior cocô da história do cinema, que é o Mortal Kombat 2. A gente não vai falar da sequência, por favor. Mas ele tem uma coisa boa. Que? O Animality. Não tem, cara. Porra, vai tomar no cu! Só faltou aparecer na tela assim, ó. Animality. Cara, peraí, deixa eu pensar aqui, que uma coisa boa daquele filme. Montaram. A Kitana. Vamos lá. Kitana é a mesma do outro, né? Então não é continuação. Então. Vamos lá. A mãe dela, que eu esqueci o nome. Sindel. O Jax. O Jax tá legal. Legal. É zoeiro. Beleza. Três coisas. Mais o quê? Nada. Naquela música não. Deixa eu ver aqui, tem outra coisa. O Hayden lutando capoeira, não é legal. Não é legal. O Hayden Rastafari não é legal. Não é legal. No Hayden, cara, o melhor Hayden de Mortal Kombat é aquele chinesinho dos raios daquele filme do... Aventureiros do Bairro Proibido. Isso! É legal. Ele é o melhor Hayden. No peito, né, velho? Ele é foda. mas o Hayden é baseado nesse cara. É isso aí. Gente, olha só, vamos lá. Histórias de Mortal Kombat. Era um jogo do Van Damme. Johnny Cage, Jean-Claude, o aventureiro do bairro foi ele, tinha aquele chinês lá, ele virou o Hayden. Isso. Só que o Jean-Claude não aceitou, ele estava envolvido em outros projetos. E aí o Mortal Kombat foi feito como Mortal Kombat, ia ser tipo Jean-Claude and the Friends, sei lá, alguma coisa tipo, Jean-Claude's Adventure. E fez sucesso pra caralho com o Mortal Kombat. O Jean-Claude, o Ed Boon, né? É. O criador? Sim, é de bom. O Ed Boon, ele até comentou, se eu não me engano, foi na Danilo Gentili, que ele comentou que o Jean-Claude Van Damme, depois que o game fez sucesso, que eles iam fazer a sequência, falou, pô, eu tô afim de participar do projeto. Bom, mas agora já tá fechado, já. Agora você se fudeu. Diego, deixa eu ver minha piroca. Fala comigo. Será que o Ed Boon é terrorista, velho? Por quê, cara? Nossa, lá vem. Ed Boon. Nossa. Cara, melhor que isso, só o Noob Saibot. Ai, meu pai do céu. Que foi o nome do. Que foi o nome dos dois criadores. Não, é o Ed Boon ao contrário. É isso ué. Mesmo. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema desse filme, cara? É continuidade. Sabe quando que começa esse filme do Mortal Kombat? Na verdade, ele começa imediatamente no final do primeiro, né? Não, cara, não. É, mas calma, filme, calma. Beleza. E onde acaba o primeiro filme, o começo do segundo não é o mesmo lugar, cara. É, tipo, ele, a mesma cena, tipo, o mesmo fim, e não é o mesmo lugar. Mas o filme é ruim, cara. O primeiro filme, ele não tinha que ter continuação. Ele poderia até ter se fosse bem feita, né? Se fosse uma continuação bem feita, podia. Não acho necessário, cara. Assim, a ideia do torneio tá ali. Vamos começar lá do começo. São os caras da Terra que vão defender a Terra, que eles pegam de geração em geração pra poder defender o reino da Terra. E quem ganhar 10 torneios, eles podem invadir o Outworld, no caso. Eu nunca entendi isso, porque o Outworld pode invadir e a Terra fica de boa. Eles têm uns guerreiros fodas, né? Eles podem invadir o Outworld. Tranquilamente. Será que nunca ninguém pensou em, tipo assim, eles sempre abrem um portal, né? O Shao Kahn abre um portal pra vir pra Terra, o Outworld. Será que as metralhadoras... Isso, e as AK-47 boladonas não conseguem fazer um estrago, não, caralho? É mesmo, né? Porque eles falam que eles são meio que fortes a um pouco de magia, né? Eles resistem à magia, mas será que eles têm proteção contra ponto 44? Bala na cara. Uma bala de quadra no meio da perna. Eu quero ver o campo. A Sônia Blade, ela matou um cara lá, doido, lá na festinha no filme. Não sei se... Acho que funcionaria com o Kano, porque o Kano ou o Kano... Ele é humano, mas não sei se funcionaria com outras pessoas na ilha do Shansung, já que a bússola dela e o rádio não estavam funcionando. Sim. Cara, o bagulho é que, pô... Tem o Striker, né, cara? O Striker é policial, pô. Não, o cara vem com a K-47, vem a Sindel, dá um grito, mata os 50. Pô, aí é foda, né? Mas aí teve a continuação do Mortal Kombat também, teve 3, cara. Mas sabe o que eu tenho a dizer sobre esse filme? É isso aqui, cara, ele quer fazer essa coisa de continuação. Foda-se. A gente tem a sequência aqui pra falar de Doom, cara. Aí tem que ser unânime que é uma bosta, cara. O filme do Doom é muito ruim, cara. Não, mas tirando aquele finalzinho em primeira pessoa, que é a única parte boa do filme. É, que é legal. Faz referência ao jogo, né, cara? É legal. Então, não. Sim. Então, eu gostei do filme. Caralho, cara. Diego, deixa eu te explicar. Tá, sabe o que é o problema? Diego conseguiu me superar, cara. Sabe o que é o problema, gente? Sabe qual é o problema desse filme? Não, deixa eu só explicar porque eu gostei do filme. Diga. Porque eu nunca joguei o jogo. Ah, parabéns, então. Mas sabe qual que é o problema do filme? Eu vou te dizer, a história do Doom é o seguinte, história, aspas, tá, nível de sarcasmo tá enorme. Eles entram em um portal onde eles vão pra uma outra dimensão, que é o inferno, eles enfrentam demônios. E no filme, eles transformaram isso em uma viagem alienígena, cara, que eles enfrentam um vírus. E ficção científica, cara, não tem nada a ver com o Doom, mano. É tipo, como é que é? É um melhoramento, que eles botaram parte de genes a cara. Mais... De tamanho gigante satânico aqui, mas é o seguinte, o filme, ele é baseado no jogo, eu acho que ele não tem que ser necessariamente o jogo escrito, tá ligado, em filme. Não, cara, mas você não pode cagar no porra do jogo, é mesmo que eu te colocar o Master Chief de calcinha no filme do Halo, o que tem a ver, velho, você transformar demônio em vírus. E o cara ainda perguntou, tem uma entrevista do diretor do filme, e o cara pergunta pra ele, por que vocês substituíram os demônios por vírus? E ele vai e fala, não, mas porque o vírus entre si é um demônio interior nas pessoas, esse papinho assim, diretor de Hollywood. Então, vamos lá pra minha parte que eu falei que eu gostei. Eu gostei do filme porque é um bom fim de ação. Ah, Ponto. Ponto. Eu não joguei o jogo, não era rico que nem o nosso querido Vitor. Ah. Eu não tinha PC super foda. Ah, me desculpe que eu rodava duas 162 FPS. O bagulho rodava. Não tinha dinheiro pra comprar 15 disquetes. Rodava num 486. Cara, vocês não gravaram o podcast com o Vitor, cara. O Vitor falou... Caralho, eu rodava 1905. Tudo máximo. Ah, meu PC, 4K, House of Cards. Eu nunca tive console, cara. Ah, eu sou PC Gamer, cara. Eu tinha PC, eu escutei esse cast aí. Escutou, né, cara? Vocês jogavam Quake? Eu jogava Quake, velho. Eu joguei Quake no console. Não, falando sobre o Doom, realmente, essa parada do cara, a dignidade do cara, se ele era bom ou se era ruim, ele fumava aquela substância que injetavam nele, que ele respirava, etc. Foi caído pra caralho, mas é um bom filme de ação. Tem o The Rock faz ação, ponto. É só pra quem o The Rock conhece, fala. É um filme do The Rock, cara. É um filme divertido. É um filme divertido, pra quem conhece... Divertido, ele só é ruim, né? É, tanto que saiu... É que nem o novo filme do Dragon Ball, cara. É que nem o novo filme do Dragon Ball. Não, ele é ruim. Só que ele é divertido, tá? Você... Qual você... filme você tá falando? Eu tô falando do Batalha dos Deuses. Tô falando da Batalha dos Deuses. Get over here! Vamos falar da sequência emendando, já que é a melhor adaptação de filmes. Já feita na história do cinema, que é Silent Hill. Puta que pariu, velho. Toca a música. Filmaço, cara. Peraí, a gente já falou de Mortal Kombat, né? Já. Mas, cara, o Silent Hill é melhor do que Mortal Kombat justamente por isso. Porque se você nunca viu... Peraí. A gente já falou de Super Mario, né? Não, caralho, cara, Diego, tá piorando. Diego. A minha opinião sobre comparar esses filmes. O Silent Hill... Ele é uma boa adaptação de jogo pra filme e é um bom filme, cara. É, não, bom filme sim. Ele é um bom filme independente do jogo. Se você nunca jogou Silent Hill e se você assistiu o filme, ele é um filmaço, cara. Filmaço. Não, aí que tá. Eu não joguei o jogo, porque eu tinha medo. Eu vi o filme e eu senti mais medo ainda. Por isso, velho. Mas o filme é muito bom, cara. Deixa eu contar pra vocês uma história de criança aqui. Diga. Falar só um minuto. Quando, na época de Resident Evil 4, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas não ligo, eu jogava no PC, né? Jogo merda. E a partir das 6 horas da tarde, ou da noite, eu não jogava mais porque começava a ficar escuro e começava a cagar, velho. Ah, não, peraí. Resident Evil 4, cara, porra, vai tomar no teu cu. Mas era pesado, cara, porque quando a gente jogava... Resident Evil 4 é muito ruim, cara, caralho, estão malucos. Em nenhum momento ele disse que é bom. Ele disse que dava medo nele. Não quer dizer que é bom. Resident Evil 2 me dava medo. O programa da Regina Casé me dava medo, é bom? Não, me dá medo. Ela me dá medo. Não tem relação. Vitor, são medos diferentes, né, cara? Ô, Diego, assim, nós contando aqui, cara, eu tenho um hype. Você sabe, né, cara, do meu hype. Caralho, peraí. Tá muito escroto eu ver o Skype com essa foto colorida do... Fala. Ô, Rafa, você viu no cinema Silent Hill? Não, eu vi no DVD. Nenhum de vocês viu no cinema? Não, eu não vi no cinema. Eu vi no VHS. Cara, eu sou dos caras que faz escândalo no cinema quando o hype fica puto, sabe? Na cabeça. Velho, na hora que o Pyramid Man apareceu, cara. Eu urrei no cinema. Tipo, eu levantei assim. No! Que foda! Ele arrastando aquele martelão gigante assim, foi puta que pariu! É uma faca gigante, maluco. É, tipo uma mega foice gigantona. Cara, eu fiquei muito maluco, cara, com esse filme. Eu fiquei muito. Pelo pouco que eu conheço o Lucas, eu sei que isso é verdade. É, não, cara, Vingadores 2 queriam me colocar pra fora do filme. Esse é o meu nível no cinema. Você viu o Jurassic World? Não, não, ainda não. Não veja. Veja comigo. É... Veja comigo. Veja comigo. Espera, espera sair. Louco, espera baixar. Baixa. Vai no cinema. Ô, não, outra cena foda. Aquela cena que o cara... Que o mesmo arranca o cu da mulher na porta da igreja. Pô, isso é muito foda. Puta que pariu. Que cena desgraçada. E o final do filme, né, velho? Olha lá... É, você sentiu. O final do filme é caído, cara. Não é não, caído. Cara. Você olha assim, você fala, e agora? Get over here! Ah, eu achei muito achei foda, caído. Cara. Não, o filme é foda pra caralho. Muito foda. Foda pra caralho. É um dos melhores filmes de terror que eu já vi, assim. Eu não vejo filme de terror assim desde Exorcista, cara. Sinceramente, é... Mas é mito. Sério? Desde Brinquedo Assassino. Porque filme de terror agora virou galhofa, né? Depois que eu vi o Pânico. Cara, depois dá, que eu vi um filme do Pânico, que o cara enfia uma faca na cabeça, a faca atravessada, ele levanta e sai correndo e gritando com a faca atravessada na cabeça, eu parei, né? Levantei o cinema e fui embora na hora. Mas, cara, o filme da Silent Hill é muito foda, porque ele tem elementos ali que. Eu ouvi algum podcast aí, que é o elemento não é do sobrenatural, é uma parada que você. Como posso dizer? Você. É uma parada. É o horror, ao invés de ser o terror, é o horror. Ele não é uma coisa... É. Porque o terror é físico. Você pode ver Jason, ele realmente mostra ele cortando as pessoas. O Silent Hill entra na tua mente, cara. É horror, tá ligado? É uma coisa psicológica. É uma coisa não humana. É não humana, porra. Aquele bicho lá, todo retorcido. Isso Sim. é muito foda, cara. Não tem figuras humanoides, né? É o famoso cu na mão constante. Se você foi ao cinema, você mordeu a poltrona. Mordeu sem... E não foi com a boca. E não foi com a boca. Fortemente. Teve até que dar uma... Até que dar uma relaxada pra não vir grudado. Alguém falou relaxado. Você sujou a poltrona. Alguém falou relaxado, acho que... Eu vi direito, não sei. De repente... Bom dia, telespectador auditivo. Seja... Muito bem-vindo. Cara, eu espirrei, desculpa. Você não espirrou, eu te conheço, seu. Continua assim, cara. Continua assim que tá bom pra caralho. Vamos lá. Isso é tudo, pessoal.